é destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas, sempre com a sua participação por aqui pelo 991248325 ou 99204-2222. Agora é hora de bater um papo com o pastor Vanderlei Moreira da Silva, pastor e pregador evangélico. Ele tem um programa aí, não sei se o programa é semanal, mas ele vai falar aqui comigo lá na Geminas TV. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, dona Cláudio. Opa, deixa eu ligar aqui a chave, senão não sai o som, né? É muito botão pra mim. Vamos lá, pastor, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, Antônio Cláudio, tudo bem? Né? Boa tarde a todos os ouvintes. Graças a Deus, tudo tranquilo, né? Deixa eu te perguntar, o programa lá como é que é? Ele é semanal, ele é mensal? Semanal. Toda semana tem uma programação na Geminas TV, onde já estamos em setembro, completaremos 3 anos que estamos lá com o nosso programa em defesa da fé. 3 anos defendendo a fé. 3 anos. É muito difícil defender a fé nos dias atuais, pastor? Muito difícil. Perseguição, né? Às vezes que a gente vê aí, as pessoas podem até acompanhar a nossa página do Facebook. Ofensas, né? Porque sempre quando você quer defender algo que é correto, você sempre vai incomodar alguns. Então, a gente está preparado e acostumado com isso, né? Quando eu falo aqui, eu falei agora há pouco, o polêmico, pastor, você acha ruim dessa questão de ser rotulado como polêmico ou não? Não. Ou é até bom? De repente. Eu não me considero polêmico, mas já me falaram que eu sou polêmico. Mas isso aí não interfere em nada. Agora eu entendendo por outro lado, eu entendo assim, que a gente sempre, quando você vai defender algo que é correto, você vai gerar uma polêmica. Então é onde que a gente tá aí com a fama de polêmico e causando polêmicas, né? Mas essa questão de defender algo correto, não é você tá defendendo o seu ponto de vista, e pode ter um ponto, outro ponto de vista que talvez para ele também seja a forma correta. Analisando assim, biblicamente, não existe 2, 3, 4, 5, 7 ou 10 verdades. Existe uma verdade, que é a Bíblia Sagrada. Então, como se diz, cada um tem a sua particular interpretação, que já é um erro, que quando nós lemos 2 Pedro 1:21, diz assim, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Quer dizer assim, então a Bíblia, ela interpreta a si mesma. A Bíblia explica a Bíblia. Então, não deveria haver esse choque. Mas é que cada um, vamos dizer assim, enxerga com a sua visão. E deveria enxergar ela no contexto geral, com uma visão que a Bíblia passa. Porque você pode ver que muitas pessoas, ele usa a exegese, quer dizer, ele força a Bíblia a dizer aquilo ao seu bel prazer. Sim, e não aquilo que a Bíblia diz. Ao seu próprio interesse, né? Seu próprio interesse. Ele pega ali algum versículo da Bíblia que responda todas as dúvidas e pronto, né? Exatamente. É mais ou menos isso que acontece. Isso, então, e aí já é errado, que a gente deveria analisar a Bíblia. Qual é a mensagem que ela está passando? Vanderlei, mas é muito diferente a interpretação que você tem da Bíblia, você com toda a sua carga histórica de vida, sua experiência, por exemplo, de uma pessoa que vive, sei lá, no Acre, por exemplo, lá no meio da floresta, que ele pega. É diferente a interpretação e o ponto de vista. Ou eu estou falando uma grande bobagem? Não, tipo assim, porque tem vários ensinadores que são fiéis. E outro, todo ser humano hoje tem acesso à leitura da Bíblia, né? E tem os cursos que a pessoa pode fazer para entender a Bíblia. Então, quando você vai entender a Bíblia, você vai ver que a primeira regra para interpretar a Bíblia é a primeira regra. A Bíblia explica a Bíblia. E na Bíblia não há contradição. Embora alguns ensinem que a Bíblia contém a palavra de Deus, que já é um erro, que a Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia explica a Bíblia. Então, não tem como você ler uma página lá, tá falando uma coisa aqui falando outra. Seria contradição. E a Bíblia não há contradição. Embora alguns queiram afirmar que tem. Mas nós que estudamos sabemos que não tem. E aí que você entra na briga com muita gente, né? Exatamente. No Facebook, pessoal aí que realmente altos debates. Isso é saudável. Ou você não vê isso como. Não, pra mim, tipo assim, o debate, todo debate é saudável, né? Desde que haja respeito. Sim, evidente. Isso aí é o ponto principal. Só que alguns não têm o respeito. E a pessoa leva pro lado pessoal. Aí alguns dizem assim, não, você tá me perseguindo, você combate tal. Não, eu não combato pessoas. Eu combato o que é falso. Agora, se tá ofendendo as pessoas, deixam que se ofenda, porque a pessoa passa a vida inteira ofendendo a Deus, né? Porque tem opiniões diferentes. Opiniões diferentes. A sua briga principal é com quem? Eu me lembro que da última vez que você veio no programa, um ano ou um ano e meio. Faz um ano isso. Naquele momento eram os adventistas, né? Isso. Agora são os unicistas? Também. Adventistas. Naquela época não era, parece que muito. os adventistas, né? A gente também combate alguns erros doutrinários deles, né? E agora estamos aí que já está uma luta um pouco mais acirrada com os unicistas, né? O que vem a ser um unicista? Ele ensina, assim, na sua doutrina que não existe Pai, Espírito Santo, é somente Jesus. Aí eles dizem assim que Jesus é o Espírito Santo e Jesus também é o Pai. Eles não querem como pessoas diferentes, mas dizendo assim que é manifestações. É um único Deus representado por três pessoas diferentes. Isso. Mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Então ele diz que é manifestações. Então ele está dizendo que Jesus é o Espírito Santo e que Jesus é o Pai. E quando nós lemos a Bíblia, nós não vemos isso. Nós vemos que o Pai é uma pessoa, Jesus é outra pessoa e o Espírito Santo outra pessoa, que forma a Trindade, que é um mistério, né? Porque o dia que eu e você conseguir explicar Deus, nosso Deus deixa de ser Deus. Não existe explicação. Então é onde essas pessoas não entendem. Aí eu posso lá, né, algum versículo, e ele já taxa como ofensivo. Aí começa um debate. Um debate. E isso já vai, vai longe aí. Mas esse debate, você acha que isso leva pra onde, esse debate? A um entendimento? Leva a pessoa à verdade. Segundo, mostra pra quem tá assistindo, pra ele tomar uma decisão, pra ele ver o que lhe é melhor, o que lhe convém. E pra glória de Deus, nós já temos já tirado 4 pessoas que a gente considera de uma seita, que deixaram, abandonaram o unicismo nesse 1 ano e meio que eu estou na apologética. Então, quer dizer, um resultado. O trabalho já tá feito. É isso, é mais ou menos isso. Já me sinto realizado, embora eu sei que eu tenho muito pra fazer ainda, claro, e muitas pessoas pra ser ganha. Mas eu já me sinto realizado pelo resultado e o objetivo principal. É defender a verdade. É por isso que a gente estamos lá. Alguém já te convenceu? Já fez você mudar de ideia de alguma forma? Não, porque tipo assim, a gente ouve todas as pessoas e quanto mais eu ouço eles, mais convicto eu fico do que eu estou correto naquilo que a Bíblia ensina. Então quer dizer assim, então é difícil uma pessoa dessa converter, porque a heresia não convence, né? Mas ela engana. Tá, mas de alguma pessoa ligada a Assembleia de Deus, lá ao Ministério Ipiranga, já te fez você mudar de opinião, de alguma coisa que você imaginava ser certa e não era? A interpretação? Não. Isso não, porque a Assembleia de Deus tem uma unidade doutrinária, né? E eu já fui formado assim, examinando tudo, né? Porque a Bíblia fala, examinais tudo e retende o bem. Então, quer dizer assim, a gente tem uma unidade, uma concordância nas doutrinas bíblicas, né? O Ministério do Ipiranga, uma das palavras mais usadas é obediência, né? Obediência. Então a gente disse, obediência à palavra de Deus e fazer aquilo que Jesus ensinou para fazer. E hoje em dia, infelizmente, muitos segmentos religiosos, muitas igrejas que tem, que você conhece muito bem, por evangélica, tem extrapolado, vamos dizer assim. Aí eu entro anunciando uma verdade, é aonde que causa as polêmicas. Por que hoje a gente tem esse mercado tão grande de igrejas evangélicas? Que é um mercado, né, Vanderlei? Não vamos falar que vamos dizer que não é, que é tudo aqui igreja pregando a fé, pregando a palavra de Deus, não é verdade. A gente tem igrejas que pregam única e exclusivamente o enriquecimento dos seus pastores, dos seus líderes, isto. Correto, isso aí, Antônio Cláudio, tipo assim, eu não quero aqui fazer julgamento de pessoas, né? Mas eu vou falar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Jesus falou assim, ó, em João, Mateus capítulo 7, versículo 15, acautelai-vos dos falsos mestres, que ele vem disfarçado, né? São lobos, mas vem como ovelha. Então hoje nós estamos vendo aí até dentro da nossa própria cidade, vamos olhar assim, de 10 anos para cá, quantas igrejas novas surgiram, quantos pastores surgiram. Aí eu pergunto para você e para todos que estão nos ouvindo, por quê? Aí a Bíblia diz assim, que no final dos tempos surgiriam homens amantes de si mesmo, com doutrinas falsas, enganando e sendo enganados. E diz assim mais, e fazeriam negócios de vós. Jesus falou, vai fazer negócio de vocês. Então, como você usou esse exemplo, hoje tem muitas pessoas que ele não quer anunciar a verdade para a pessoa e morar no céu. Aliás, esse evangelho verdadeiro que a gente pregamos e defendemos, porque Jesus sempre, quando esteve aqui nesta terra, ele abriu mão de tudo e mostrou o céu, dizendo que o maior e mais importante era a pessoa morar no céu. E hoje não. Hoje estão se oferecendo para as pessoas esse evangelho pragmático. Quer dizer, aquilo que dá certo. Aí oferece dinheiro e riqueza. É, e é onde as pessoas estão sendo... Prosperidade. É onde as pessoas estão sendo enganadas. Prosperidade financeira, né? Aí a pessoa... tem duas vertentes, né, Vanderlei? A gente tem uma que prega essa prosperidade financeira, né, das pessoas, e uma outra que é o lance de expulsar demônios, né? A pessoa não tá bem na vida porque tá com o demônio lá no corpo. Tem essas duas vertentes, infelizmente, né? Nenhuma dessas duas seitas que você diz, ou igrejas, ou seja lá o que for, não tem nada de bom ali. Você não vamos dizer assim, ó, nada de bom. É, tem até coisa boa. Por exemplo? Por exemplo assim, ó, levar a pessoa pra igreja é uma coisa boa. Só que aí já vem outra coisa. Ele levou pra igreja, mas o que que ele tá fazendo? Enganando. Então já não é uma coisa boa. Aí a gente julga no contexto geral que tá, por exemplo assim, errou em um ponto, tá tudo errado. Quer dizer, se tem um lado social, maravilhoso, etc, tudo mais. Mas o que eu trato é doutrina, a verdade bíblica. Então, nesse aspecto, está errado. Por exemplo, assim, nem tudo é o demônio. O demônio existe, ele é mau. Todo mundo sabemos que sim. Mas vamos dizer hoje assim, tem 11 milhões de brasileiros desempregados. É o demônio? Ixi Maria. Tá entendendo? Tipo assim, é claro que tem uma série de fatores. Mas até a gente mesmo que serve a Deus... Questão de depressão, né? Quantas pessoas vão nessas igrejas aí depressivas e... Exatamente. Então, por exemplo, assim, então é onde você analisa a Bíblia Sagrada. E quantas pessoas estão sendo enganadas por esses falsos mestres? Você vê, assim, uma barganha em nome de Deus, que eu acho isso um absurdo. O Evangelho não é isso. Evangelho é transformação de vida. E a pessoa fala assim, vem pra minha igreja, que aqui você vai... ter carro, casa e tudo mais. Eu creio num Deus que dá, mas eu não posso crer num Deus que faz barganha. Por exemplo, você dá o seu carro, por exemplo, você tem um carro popular, um Gol. Aí você vai dar um Gol pra você ganhar uma Ferrari. Quem não faz isso? Qualquer pessoa vai fazer. Essa semana passada, eu até compartilhei um pastor, não sei de que igreja que ele é, que tava pregando justamente isso. Deixa a chave do seu carro aqui, porque Deus vai lhe dar o melhor. Vamos dizer assim, a pessoa esqueceu de pregar a verdade e está anunciando aquilo. Hoje, quem não precisa, vamos dizer, quem não quer prosperidade? Quem não quer dinheiro? Quem não quer cura? Então essas igrejas, elas abrem e anunciam esse evangelho da prosperidade e da cura. É onde que muitas pessoas entram por este caminho. Qual que é o cristão ideal para você? Qual que é o perfil de um cristão ideal, Vanderlei? Aquele que anda na verdade, no que a Bíblia ensina. Hoje está meio difícil andar na verdade no que a Bíblia ensina, no mundo atual. É complicado, com tudo isso que o mundo oferece. Sim. Tem muitos que andam na verdade, vamos dizer assim, uma boa parte de evangélicos. Mas, infelizmente, hoje tem muitos escandalizando o evangelho. Não está andando na verdade. Está, tipo assim, ele está dentro de uma igreja, mas ele faz o que ele quer. Isso não é evangelho. Isso aí não é cristianismo. Porque a pessoa não mudou de vida. Então, hoje em dia, assim, você vê quanta corrupção, quanto escândalo de evangélicos. Ah, mas você defende os evangélicos. Não. A gente defende a verdade. Vamos supor assim, ó, a gente ensina a verdade. Dentro da minha igreja, se tiver alguma pessoa que está sujeito, o ser humano é falho, que errar, a gente vai mostrar a palavra e tratar aquilo. Mas você vê quantos escândalos hoje? É pastor que estrupou não sei quem, pastor que não matou, pastor que não roubou. Pastor deputado, pastor senador, presidente da Câmara e tudo mais. E por aí vai. E quantos evangélicos aí envolvidos em escândalos e mais escândalos, né? É adultério, é não isso, é aquilo outro. Eu pergunto, será que essa pessoa teve um encontro com Cristo? A gente tá falando pastor, mas vale para todos, né? Para todos. Também envolvidos, hein? Todos, né? Lados. Aí eu pergunto assim, essa pessoa é convertida? Está na verdade? Mas um bom cristão, só ir à igreja basta? E estudar a palavra e o mais importante de tudo que Jesus ensinou, praticá-la. Então quando se diz assim, a Bíblia é a verdade e a pessoa deve estudar, vai na igreja para se aprender e praticar. Porque não é porque você está dentro de uma igreja que você vai morar no céu. Isso é mais difícil. A gente, prática, né? A gente não vê isso. É. Eu percebo, por exemplo, muita gente que frequenta as igrejas aí, tanto católicas quanto as evangélicas, frequenta a igreja e acha que já fez o seu papel. E não. Tem muita gente que não frequenta a igreja e que faz muito mais. Tipo assim, ó, a pessoa diz, falando isso assim, que acha que está frequentando a igreja, está bom demais, não está. É como eu disse para você, o evangelho você tem que praticar. Essa é a essência do evangelho. Você ouvir e praticar. Por exemplo, vamos usar aqui uma coisa simples. No trânsito, está lá a placa 40 por hora. Você sabe que você tem que andar 40, mas você está a 120. Você vai causar, né, um acidente, não vai? E quantas pessoas estão assim dentro da igreja? Ele vai na igreja, coisa correta, ir na igreja, né, no templo. mas não pratica. Quer dizer que ele está perdendo tempo, causando escândalo. Aí você vê que Jesus diz assim: é mister que haja escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. O que é o escândalo? Coisa vergonhosa. Ou seja, eu sou representante de Cristo, e eu, como representante de Cristo, tenho que fazer o meu melhor, perfeiçoando a cada dia. E muitos nos dias de hoje estão dizendo que representa Cristo, mas você vai olhar, como você disse aí, não representa nada. Wanderlei, a gente vai fazer um intervalo comercial, tem perguntas aqui para você, viu? Pastor Wanderlei, vejo que nos seus vídeos você critica muitos os adventistas e os unicistas, né? Que a gente até comentou aqui, mas não vejo você criticar a Igreja Católica. Você concorda com ela ou tem medo de falar dela? Daqui a pouquinho você responde. Vamos fazer um intervalinho comercial e o Wanderlei responde já já essa pergunta que chegou aqui pra gente hoje de manhã. Programa Expresso. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Deixa eu passar um recado aqui do pastor Igor, né? O pastor Igor tá falando o seguinte, que hoje vai estar acontecendo uma rua de lazer com pipoca, algodão doce, brinquedos para as crianças, né? Piscina de bolinha, pula-pula. É um bazar também que vai estar acontecendo lá na Avenida Deputado Humberto de Almeida, 1622, perto ali do bairro, perto do 25 de dezembro, né? Bom, é na Avenida Deputado Humberto de Almeida, no fim da avenida, ali próximo ao antigo depósito de bebidas, a partir do meio-dia. Então já começou já essa rua de lazer. O pastor Igor tá mandando esse recado aqui. E agora eu tô conversando com outro pastor e pregador, o Wanderlei Moreira da Silva, e eu já quero começar logo de cara com essa pergunta aqui que enviaram hoje de manhã, pastor. Pastor Wanderlei, vejo que nos seus vídeos você critica muito os adventistas e unicistas, mas não vejo você criticar a Igreja Católica. Você concorda com ela ou tem medo de falar dela? Essa pergunta aí a gente vamos estar respondendo. Primeiro que eu quero agradecer quem fez essa pergunta e também responder que não está sendo um fiel acompanhante da minha programação nas Geminas. Porque acho que eu gravei 3 vídeos falando a respeito do catolicismo romano. Até um que deu muita polêmica, muitas pessoas entraram em contato, tem o tema, a pessoa pode procurar na página da Geminas. Por que os evangélicos não adoram Maria? Então, tipo assim, então medo da gente não tem, embora nesse tempo aí de apologética que nós estamos, já fomos ameaçados, né? Já teve ameaças já, Wanderlei? Já teve ameaças, né, de pessoas religiosas. Falando de processar, outros usando palavra de baixo escalão e outras coisas mais que a gente nem vai falar aqui, mas dizendo assim, para amedrontar a gente, para a gente parar. Eu tenho convicção daquilo que eu estou fazendo, estou agradando a Deus e eu jamais vou parar, né? A gente está aí falando a palavra. Mas terminando de responder, então a gente aí, a respeito da Igreja Católica, a gente fala assim alguns assuntos. É que muitas seitas para mim está falando. Então, vamos dizer assim. Você está falando que a Igreja Católica é uma seita? Sim. Sim. Né? Sim. Por quê? Porque ela ensina algo que é contrário ao Evangelho. Por exemplo, nesse vídeo que eu tenho lá, que eu falo por que os evangélicos não adoram Maria. Quem é Maria? Eu fui católico, 20 anos. Então eu conheço. Maria, eles falam, é mãe de Jesus. Sim. Uma serva de Deus, que a Bíblia nos mostra que deve ser respeitada, como Paulo, Pedro e todos os outros mais. Mas não rezar e adorar ela. Isso é antibíblico. Porque a Bíblia diz, 1 Timóteo 2,5, há um só intercessor, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Quer dizer, então o único que intercede é Jesus. Então Maria não pode ser intercessora. Isso eu digo Bíblia. Então eu uso a Bíblia. Então a gente vê sim que é um falso ensinamento. É uma briga boa e uma grande polêmica, né? Polêmica, né? Estou causando polêmica aqui na Pássaro da Ilha. Mas é que eu digo assim, a pessoa segue o que quer na vida. Ninguém obriga ninguém. Só que você pode ver sim que a gente fala a verdade. E quem quiser aceitar. É o que a gente falou no começo, é a sua verdade. A verdade bíblica. Não é a minha, porque a minha não ia servir pra nada. Mas entendendo? É o seu ponto de vista. É como eu disse, não é o meu ponto de vista, é o que a Bíblia ensina, né? Mesma questão. É o que a Bíblia ensina. Por exemplo, assim, não tem uma contradição dizer uma coisa aqui e dizer outra lá. Não. A Bíblia é uma verdade. Então é onde nós devemos analisar. Então aí é, tipo assim, eu não tenho medo, mas é que é muito assunto pra gente estar tratando. E eu tenho um programa semanal. E a gente é onde que às vezes não dá pra abranger todas, mas já falei sobre o Espiritismo, já falei sobre o Catolicismo, já falei sobre o Unicismo, sobre o Adventismo, sobre outros segmentos também, né? A Maria Silva quer saber por que se vai na Igreja Católica várias vezes e não se cobra o dízimo. E ao contrário, na evangélica, quando se vai, logo se cobra o dízimo. Ah, como é que trabalha a questão do dízimo a sua igreja, a Ministério do Ipiranga? A questão do dízimo é o seguinte, não é cobrar porque ninguém na igreja é obrigado a dar nada. O dízimo é ensinado na igreja, que é uma prática bíblica. Se você ler Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus falou do dízimo. E outras práticas nos mostra falando do dízimo. Malaquias 3:10, que é, vamos dizer assim, o textuário, que a gente fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então o dízimo é fidelidade. Por quê? Porque na igreja tem gasto de energia. Se você vai construir uma igreja, pelo menos as nossas, nós temos que, vamos dizer assim, sacrificarmos para construir um templo. Então o dízimo é usado nisso aí. Claro que tem muitos que faz mau uso, mas isto não tira o meu dever de eu ser um dizimista. Então o dízimo sempre foi e sempre será uma prática bíblica. Jesus não obrigou ninguém a dar nada. Você dá por amor, por gratidão a ele. Então a igreja católica, que ela está dizendo aqui que ela vai na igreja católica, foi várias vezes e não se cobra o dízimo. Então ela deveria dar o dízimo para a igreja católica? Deveria partir dela? Sim. Agora, tipo assim, você pode ver que eu conheço muitas pessoas, tenho muitos amigos católicos, que são dizimistas, depositam até na conta. Tá entendendo? Pega o envelope lá que dá também, como faz a igreja evangélica. Agora, tipo assim, obrigar, ninguém obriga nada. A igreja se ensina. Mas a pessoa que, convertida a Cristo, é grata a ele, ele entende a necessidade da igreja. Tem gasto, tem tudo, tudo tem gasto. Pra igreja não tem nada de graça. Não pensa que o Estado dá alguma coisa para as igrejas, vamos dizer assim, evangélicas, não dá nada. Tudo tem gasto. E a igreja sobrevive como? Com as ofertas e dízimo dos fiéis. Embora tenha pastores e denominações que fazem mau uso. Aí é o problema deles. Mas isso não tira a minha responsabilidade de ser fiel. Vou falar alguns nomes aqui. Eu queria que você desse a opinião, pode ser? Tudo bem. Silas Malafaia, por exemplo. Admiro. Polêmico, né? Vamos dizer assim, muito segue polêmico. A linha dele? Não. Doutrinariamente, que ele é assembleiano também, a gente tem, assim, vamos dizer assim, a crença praticamente é parecida ou igual. Mas algumas coisas que ele faz eu não teria coragem de fazer, e já é dele. Mas Silas Malafaia é um grande homem de Deus. Embora mudou em algumas coisas aí, que a gente é contrário, por exemplo, assim, trazendo esse evangelho da prosperidade, que a gente combatemos também, né? Papa Francisco. O grande líder da Igreja Católica. Como se diz assim, biblicamente, você pode ver sim a respeito dele, o ensinamento católico, que já é uma tradição há séculos, é um ensinamento antibíblico. Então é o que eu tenho a dizer, né? Mas como homem, você o admira de alguma forma? O que ele está trazendo para a igreja hoje? Como homem, tem uma parte que admiro sim, tentar colocar paz nas pessoas no mundo. Nesse ponto sim. Mas eu acho que poderia fazer bem mais pela paz se ele, vamos dizer assim, se ele é o líder máximo da Igreja Católica. Eu creio que ele poderia fazer muito mais. Agora, na questão doutrinária, para mim ele é antibíblico e é heresia também, falso ensino. Edir Macedo. Extrapola. É o que eu tenho a dizer. O pastor Alcides Fávaro. Grande homem de Deus, conheço pessoalmente, que é o meu pastor presidente, e não tem nada que você pode ver assim que manche o caráter e a vida pessoal dele. Embora muitos pastores, infelizmente, tenham algo que tem uma mancha, ou com dinheiro, ou lavagem de dinheiro e etc. Que eu acho que isso aí não deveria acontecer com o pastor jamais. O Chico Xavier. O líder espírita, né? Sim. Tipo assim, teve lá, fez o seu papel bom, mas vamos dizer assim, o ensino dele também, pelo que eu conheço de Bíblia, a gente tem até uns vídeos que a gente fala sobre o espiritismo, é um ensinamento falso. Então, tipo assim, ó, as pessoas teve grandes valores, né, grandes líderes evangélicos têm, mas quando eu vou falar assim pela apologética, que é aquilo que eu defendo, que está escrito na Bíblia, a gente vê assim que muitos passaram por ensinamentos assim que não é correto biblicamente. Então é onde sempre vai ter essa divergência, né? Tem um limite na tua defesa da Bíblia? Tem um limite aí de até onde vai a sua defesa? Não, limite não tem. Tipo assim, eu anuncio a palavra e defendo. Você não, né? não tá se tornando um extremista, vamos dizer? Igual são o pessoal lá dos muçulmanos? Você não tá indo nessa linha? Não. Não vai chegar a esse ponto, né? Tomara. De maneira nenhuma, né? Tipo assim, a gente é homem de Deus, a gente ora pelas pessoas, né? Isso aqui é um trabalho para alertar as pessoas a respeito do falso ensino, mas vamos dizer assim, ó. Eu amo pessoas. Então jamais poderei ser um extremista. Tá. Porque o extremista, acima de tudo, ele defende aquele ponto de vista dele. e ele ignora o amor, tá entendendo? Por exemplo, você é um ser humano, eu tenho a minha obrigação de pregar o evangelho pra você, agora você aceita se você quiser, eu não vou colocar aquilo na sua cabeça, nem é papel meu, é papel de Deus fazer, te convencer você. Então, extremista jamais. Mas com certeza algumas pessoas te chamam. Chama e muito, né? Até mais coisas, né? Mas, tipo assim, é uma visão errada que tem da gente, né? Porque, vamos dizer assim, eu faço lá o trabalho online e na igreja também a gente faz, a gente se ensina. Mas as pessoas, às vezes, têm uma concepção errada da gente, né? Ô, Vanderlei, hoje a gente tá num mundo aí que eu vejo muita gente pregar um Deus bonzinho, um Deus amoroso. Teu Deus não é desse jeito, né? É um Deus... Ele é bom. É bravo. Não. Ele é bom, ele é amoroso, mas Deus é justo. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Então, por exemplo, assim, a gente não combate pessoas, e sim as práticas. Você pode ver assim, quantas coisas tem aí hoje que a gente vê assim. E você pode ver assim, que o povo evangélico é o povo mais civilizado. De vez em quando você vê assim, fala que o povo evangélico é homofóbico. Não. Nós falamos aquilo que a Bíblia ensina: práticas pecaminosas que são erradas. Então, Deus, ele ama o ser humano, a ponto que ele deu seu filho para morrer por todos nós. Agora, se você não quer aceitar esta verdade, aí um dia você vai experimentar a ira de Deus. Então, é o que a Bíblia ensina. Deus é bom, mas Deus também é justo. Tem um ouvinte aqui que mandou aqui. Pergunta aí pro pastor se ele conhece aqui. Os católicos não adoram Maria, e sim apenas a reconhecem como mãe de Jesus. Os católicos que dizem adorar é porque não conhecem a verdadeira doutrina católica. Não me identifique, não vou identificar porque eu nem sei quem é, mas vamos lá. Não, tudo bem, agradeço a participação dele. Tipo assim, esse argumento, eu conheço, até escrevi, né, livro, vamos dizer, um livreto a respeito sobre isso aí. Vamos dizer assim, não adora. Como não adora? Diz venera. O que é venerar? Agora, se não adora, por que que tem lá, vamos dizer assim, Santa Maria, Mãe de Deus, tudo? Isso é uma petição, sim ou não? Então, como dizia assim, diz que não adora, mas se a gente for olhar as rezas e tudo mais, isso é uma adoração que a gente só deve atribuir a Deus. E a Bíblia diz, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, adora somente a Deus. Então, é o que a Bíblia ensina. Então, eu falo com aquilo que eu conheço. E outra coisa, Antônio Cláudio, tipo assim, mas você tá criticando, você nem sabe. Não. O que eu não sei, eu não me meto. Eu tenho que falar o que eu tenho certeza. E a literatura dessas seitas, eu tenho o prazer de examinar, para me saber o que eu estou falando. De estudar. Exatamente. Silvia Gabriela, por que o pastor acha que sabe mais que o padre? Não é bem assim, né? Eu acredito que não. Tipo assim, ó, eu não... Como diz assim, eu não acho que eu sei mais que ninguém. Mas aquilo que Deus confiou a mim, eu tô pregando. Então eu conheço a palavra. Os católicos vão para o reino dos céus? Se converter e adorar somente Jesus, sim. Se converter, mudar de vida. Agora, eu não creio sim, porque a Bíblia não nos mostra. É a pessoa adorando sim tudo que se adora hoje. Vamos dizer assim, tem a idolatria, que é a adoração aos deuses, tem a autolatria. E hoje em dia as pessoas adorando a homens. Por exemplo, se você dizer assim, vai vir aqui um apóstolo das quantas, faz romaria para vir atrás desse homem. Espera aí, eu sou apenas um servo de Deus. Se Deus me usa para pregar o evangelho, para orar em uma pessoa ser curada, que isso já aconteceu, eu sou apenas um servo, sou apenas um vaso. Quem faz é Deus. Então, digno de honra e de glória é Deus, e não o homem. Fé, esperança e o amor, o importante é que sempre permaneça o amor. E maior delas todas, como a Bíblia ensina, é o amor. Vanderlei, show de bola a sua participação, muito obrigado. Tenho certeza que muita gente deve estar te xingando pra valer, meu amigo. Mas é assim mesmo, né? É um assunto que realmente não deveria, eu acho, ter tanta polêmica, né? Questão de opinião. Não deveria, mas vamos dizer assim, desde que o mundo é mundo, sempre haverá o engano, né? Tem o verdadeiro e tem o falso. A gente prefere ficar com o verdadeiro, mas sempre vai ter. Então, Deus vai sempre usar os verdadeiros para combater os falsos. Beleza, acho super bacana a forma que você defende as suas ideias. A gente poderia ter mais pessoas defendendo como ele defende a fé e as ideias e a palavra, que você acredita que seja verdadeira, em outras áreas do nosso Brasil, para defender, por exemplo, o povo brasileiro, né? Que é tão sofrido, né? Precisava e muito, precisava, né? Precisava e muito, Vanderlei. Um abraço pra você. Eu te agradeço. Espero receber você mais vezes aqui no programa, viu? Será um prazer. De repente a gente arma até um debate aqui no programa. Tudo bem. É. Aceito. É? Aceito o desafio? Aceito. Valeu, Vanderlei, muito obrigado. Deus abençoe, um abraço a todos e uma boa tarde. Intervalinho comercial, eu volto em instantes, batendo papo com o pessoal do Clube da Amizade.